E quando a noite chega aqui, eu deito pra pensar, eu deito pra pensar na luz que se perdeu. Um anjo vem me beijar e o seu amor. Quando fico mal, minha dor parece não ter final. Laura, então muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês tivessem passado um bom fim de semana. Ora então, vocês estão aqui na presença de Lourenço com mais uma emissão que tem por título As Manhãs Românticas. E hoje somos, então, terça-feira, dia 25 de julho de 2023. E espero que vocês estejam todos bem, de saúde. Ora, enquanto a nossa meteo, hoje estamos com 11 graus, está um bocadinho fresco, não é? Está bom? E a 20 durante o dia, mas com nuvens e chuva. E ora, espero que passem uma ótima terça-feira. Para quem trabalha um ótimo dia, para quem está de férias, umas ótimas férias também, tudo bom. E fiquem bem à escuta da Rádio Arcanção da P6.2. Estaremos cá então na presença da Rádio das 9 até ao meio-dia com muitas belas músicas. Músicas românticas. Se tu não voltas, não há saída. Por isso...

Estamos à escuta então da Agta, São Coisas da Alma. E a seguir vamos ficar então com Alencar Martins, nova música para te ouvir, amor. Pra te ouvir me desabafar. Ora, então tivemos a ouvir Alencar Martins, liguei para te ouvir com o nosso amor. E olha, são 9 horas e 23 minutos e vamos continuar com as nossas belas músicas. E desta vez vai ser uma bela música de Hugo Manuel. Hugo Manuel, que esteve aqui presente na rádio, na vossa rádio dos estúdios de aqui em Florido, Zobré. E ele esteve cá, então, no sábado, e também teve com ele, entrevistar e tudo. E então, vamos ouvir uma bela canção dele, que tem por título Eu Sofri por Ela. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. Ora, 9 horas e 27 minutos e vimos de escutar Hugo Manuel, Eu Sofri por Ela. Ora, então vamos passar uma curta página de pub e depois continuaremos com as nossas belas músicas românticas. Então, até já.

Ora, então aí vimos de ouvir o Banda Luz, Adeus Solidão, e continuamos então com o nosso Hugo Manuel, Tu És a Minha Loucura. Trocando o olhar, quero te amar. Sonho e acredito que um dia eu irei contigo juntos ver o sol e o mar. Hoje não escondo o meu sentimento, tudo o que sinto cá dentro é chama de tanto te amar. Nesse caminho, diz-me que não vou sozinho, que sentes o mesmo, não estou a sonhar. Tu és a minha loucura, és o meu desejo, o meu respirar. Seria uma aventura sentir o teu beijo, trocando o olhar. Essa minha loucura, sem ti não existo, sem teu respirar. Seria uma aventura, mesmo na distância, poder te amar. Quero te amar. Ainda sonho e acredito que um dia eu irei contigo juntos ver o sol e o mar. Hoje não escondo o meu sentimento, tudo o que sinto cá dentro é chama de tanto te amar. Nesse caminho, diz-me que não vou sozinho, que sentes o mesmo, não estou a sonhar. Tu és a minha loucura, és o meu desejo, o meu respirar. Seria uma aventura sentir o teu beijo, trocando o olhar. Tu és a minha loucura, sem ti não existo, sem teu respirar. Seria uma aventura, mesmo na distância, poder te amar. Quero te amar. Minha loucura, és o meu desejo, o meu respirar. Seria uma aventura sentir o teu beijo, trocando o olhar. Tu és a minha loucura, sem ti não existo, sem teu respirar. Seria uma aventura, mesmo na distância, poder te amar. Quero te amar. 9:38 e vimos de escutar então Hugo Manuel, Tu És a Minha Loucura. E vamos ficar com o nosso José Amaro, e José Amaro que vai interpretar esta bela canção, Como Não Ter Saudades Nossas. E então esta música vai para o Sérgio Amaro, que vem de me telefonar, que anda a trabalhar, diz que está a chover muito. Bom, eu aqui estou no abrigo, mas que vai ser um colega nosso também aqui dos estudos da Rádio Arcanciel. E ele diz que em agosto já deve de começar. Então, boa coragem e desejo tudo bom. E então, também, muita coragem para o trabalho, que se abre, que estou aqui a ouvir a chuvinha a cair no Velux e está a cair bem. E vamos então ouvir o Zé Amaro e esta música para ele, então,

acabar este amor. Se eu só falo para escutar-te, e se canto para louvar-te, e se luto só por ti. Se eu só venço a teu lado, se me aguento sem pecado, sou mais homem só assim. Diz-me então se tu souberes, depois desse adeus que queres, que saída vês meu bem. Para quem só por ti está vivo, tudo faz para estar contigo. Diz-me tu porque eu não sei, quando este amor acabar, o que é que vai ser de mim? Por quem é que eu vou chorar? Por quem é que eu vou sorrir? Quando este amor acabar, só uma certeza tem cor. Acaba-se a minha vida quando acabar este amor. Este amor acabar, o que é que vai ser de mim? Por quem é que eu vou chorar? Por quem é que eu vou sorrir? Quando este amor acabar, só uma certeza tem cor. Acaba-se a minha vida quando acabar este amor. Ora, vimos de ouvir José Malhoa, quando este amor acabar. E vamos continuar então com mais uma música que vimos aqui de descobrir e que tem por título Dani Rodrigues, Não Consigo Chorar. Então, ótima manhã e boa escuta. Se abriu, conversa acabada. Só um de nós chora ao sair e o outro diz nada. O outro sou eu. Pensas que eu não sofro? Por trás do silêncio, sabe Deus a dor que eu não mostro. Sempre foi assim. Quando o amor se afunda, afundo-me em mim e sou no fim. Cortado sem ter culpa, porque o meu sofrer não se quer mostrar. Eu sou daqueles que não conseguem chorar. Não quero esconder, só que a dor não sai. Mas quem não chora ainda sofre muito mais. A lágrima causa sem ter causa, porque o meu sofrer, não se quer mostrar. Eu sou daqueles que não consegue chorar. Não quero esconder, só que a dor não sai. Mas quem não chora ainda sofre muito mais. A lágrima não cai. Fica por trás do olhar. Agora 52 minutos, estamos quase na nossa primeira hora da emissão, que tem por título As Manhãs Românticas, e estamos à escuta de Romana, Chamavas-me Amor. Já te esqueceste de quem foi, chamavas-me Amor. Thank you.

Ora, pois é verdade, isto como a portuguesa não há. E vamos continuar então com nossas belas músicas e vai ser quem? Vai ser então a Ana Malhoa. Participez à notre grand jeu concours. Offrez-vous un an de shopping gratuit et plus de 2000 caddies de course. Vamos dar um tempo. eu te avisei. Comprovadamente está na cara que eu não errei. Tá vendo só? Veja no que deu. Joga a toalha, puxa o carro e aceita que você perdeu. Eu não vou aceitar você pedir desculpas outra vez. Eu não vou aceitar você pisar na bola a décima vez. Eu não vou aceitar você pedir desculpas outra vez. Eu não vou aceitar você pisar na bola a décima vez. Cria vergonha na cara e vira gente. Meu coração não quer mais te ver na minha frente. Só bem que eu te avisei. Comprovadamente está na cara que eu não errei. Tá vendo só? Veja no que deu. Joga a toalha, puxa o carro e aceita que você perdeu. Desculpas outra vez. Eu não vou aceitar você pisar na bola a décima vez. Eu não vou aceitar você pedir desculpas outra vez. Eu não vou aceitar você pisar na bola a décima vez. Cria vergonha na cara e vira gente. Meu coração não quer mais te ver na minha frente. Oh, não, não quer te ver na minha frente. Oh, não, não quer te ver na minha frente. Ora, 10 horas e 10 minutos e vamos continuar com nossas músicas. E desta vez tenho aqui uma música pedida, que é da parte de Manuela de Araújo. E então, não esquecendo a sua colega Rosi, e não esquecendo também Glória e todos os seus colegas de trabalho, e não esquecendo o seu marido, e também não esquecendo as pessoas que estiveram aqui no sábado, como ela, nos estúdios da Rádio Arcanciel, e que ela ficou muito contente por vir ver o nosso cantor, que tem por título, tem o nome, que é o Hugo Manuel, que esteve aqui. Ela esteve presente, teve eu, teve o Gelmeiro e teve o Rui também, que vai ser os nossos dois animadores. E aí diz ela que passaram uma boa manhã de sábado. Ora, então ela pediu-me para passarem uma música do Hugo Manuel, Se Eu Um Dia Não Puder Cantar, para todos nós que estivemos presentes aqui no sábado, e também para a nossa presidenta, a Cristina, que ela cá esteve connosco. Então vamos ouvir esta linda canção. Se um dia não puder cantar, amor que comigo nasceu, ama magia pela qual me apaixonei. Contar histórias através das minhas canções. Foi tudo o que eu sonhei. Algumas foram da dor de perder o amor. Outras na alegria de o conquistar. Falam na saudade de podermos dar valor. En couleur. En couleur. No dia em que eu te conheci, logo fiquei preso ao teu olhar. Sem não mais viver sem ti, eu tinha encontrado um grande amor. Quando o amor vem sem me avisar, o coração chora de alegria. Só pensamos em amar mais. Sempre vou lembrar aquele dia. Foi naquele dia. Foi o destino, o momento e a hora marcada. Foi naquele dia que encontrei o amor que sonhava. Não mais vivei sem ti. Eu tinha encontrado um grande amor. Quando o amor vem sem me avisar, o coração chora de alegria. Só pensamos em amar mais. Sempre vou lembrar aquele dia. Foi naquele dia. Yeah, naquele dia e encontrei o amor que eu sonhava. Foi o destino, no momento e à hora no Canadá. Deixa-me te sentir, mostrar-te o meu lugar, onde sempre eu fui feliz. Dias bons, dias maus, aqueles que eu passei, só assim aprendi, com quem eu não esquecerei. Lembro-me do menino, que não existe mais, longe do seu destino, sem saber por onde vai. Quero muito aprender tudo o que for melhor, ser um homem perfeito, de respeito e de amor. Estou pronto para ver a vida do teu jeito. Estou pronto para o que quiseres, meu amor. Tudo o que tiveres de mim, sim, é sincero. Estarei a teu lado no bom e na dor. Estou pronto para ver a vida do teu jeito. Estou pronto para o que quiseres, meu amor. Tudo o que tiveres de mim, sim, é sincero. Estarei a teu lado no bom e na dor. Que não existe mais, longe do seu destino, sem saber por onde vais. Quero muito aprender tudo o que for melhor, ser um homem perfeito, de respeito e de amor. Agradeço a Deus tudo o que fez por mim, ter-te aqui ao meu lado, minha flor do meu jardim. Nada acontece em vão, se desejas o mundo, abre o teu coração e não percas nem mais um segundo. Estou pronto para ver a vida do teu jeito. Estou pronto para o que quiseres, meu amor. Tudo o que tiveres de mim, sim, é sincero. Estarei a teu lado no bom e na dor. Estou pronto para ver a vida do teu jeito. Estou pronto para o que quiseres, meu amor. Tudo o que tiveres de mim, sim, é sincero. Estarei a teu lado no bom e na dor. Ora, 10 horas e 21 minutos e viemos de escutar Hugo Manuel e Estou Pronto Para Te.

5 minutos e estamos a meio do nosso tempo de manhãs românticas. Ora, então estamos à escuta de Ruth Marlene, Antes Sem Ti. Ora, e continuamos então com a nossa Roberta Miranda, Meus Momentos. Tá tudo com você, às vezes até duvido. É louco este querer, me faz voltar ao tempo. Não posso me perder. Devolva os meus momentos, devolva o que fui, pois hoje sou. Até duvido, é louco este querer. Me faz voltar ao tempo. Não posso me perder. Devolva os meus momentos, devolva o que fui, pois hoje sou você. A quem eu perdi. Regressasse, não iria me reconhecer. Que vida que eu vivi, se hoje vivo a sua vida até enlouquecer. Pra quem devo gritar, se até minha voz você a fez calar? Se alguém me procurar, não vai me achar. Estamos então à escuta desta bela música e desta bela canção de Fernando Santana, Não Deixes Que Te Veja Com Ela. Às vezes a gente vê e olha e não se faz nada, não é? Temos que andar para a frente, porque se a gente faz alguma coisa, nós é que estamos emerdados. Então, boa continuação, uma ótima manhã para vocês todos que estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Meu coração, só espero que esse alguém também te saiba amar. Não deixes que eu te veja com ele em qualquer lar. Avisa para eu nunca te encontrar. Não ligues para saber se estou ou não magoado. Quem te queres dar? Não deixes que eu saiba da tua intimidade. Só espero que sejas feliz assim. pensar em ti. Nos tempos de alegria desse nosso amor, estavas a meu lado, mas longe daqui. Talvez pensando noutro, o teu sedutor, aquele que te fala de amor e paixão e que já tomou conta desse teu olhar. Já sei que vais embora do meu coração. Só espero que esse alguém também te saiba amar. Avisa para eu nunca te encontrar. Não ligues para saber se estou ou não magoado. Dedica a tua vida a quem te queres dar. Não deixes que eu saiba da tua intimidade. Só espero que sejas feliz assim. Lembranças e saudade e os beijos teus que ainda guardo em mim. Os beijos teus que ainda guardo em mim. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Avisa para eu nunca te encontrar. Não ligues para saber se estou ou não magoado. Dedica a tua vida a quem te queres dar. Não deixes que eu saiba da tua intimidade. Só espero que sejas. Lembranças e saudade e os beijos teus que ainda guardo em mim. Os beijos teus que ainda guardo em mim. Ora, vimos de ouvir então Fernando Santana, Não Deixes Que Te Veja Com Ela. Ora, 10 horas e 47 minutos e vamos continuar então com nossas belas músicas. E desta vez é mais uma música pedida, que é da parte de Eduardo Teixeira, para todos a sua, para toda a sua família, para todos os seus colegas de trabalho e não esquecendo a sua equipazinha de domingo no estabelecimento de Domingos, do Domingos, que todos os domingos eles encontram-se lá para beber o seu copinho juntos. Então, para eles todos, e eles sabem bem de quem eu falo, e também não esquecendo de António Lourenço e do Sé Carvalho, José e muitos, eles sabem bem quem são. E então, ele pediu-me para passarem uma bela canção, mas ainda é muito cedo para beber e beber com moderação. E vou-lhe passar então aqui a bela canção que ele pediu-me, de Hélder Batista, de Beber Não Posso Deixarem. E também não esquecendo do animador. Mas da minha parte desejo um ótimo dia, tudo bom e um resto de fim de semana de trabalho, porque ele, sexta-feira, se Deus quiser, já parte para Portugal. Então, um ótimo dia que eu desejo para ele. Vamos ouvir esta bela canção para todos eles que se encontram todos os domingos em reunião. Ora, pois vimos de ouvir Helder Batista de Beber Não Posso Deixar, que foi pedido de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas e para ele mesmo, para toda a família, para todas as pessoas que o conhecem. Ora, então, de beber, a gente não pode deixar, mas beber com moderação, porque o vinho faz bem e como também faz mal. Ora, e vamos continuar com nossas belas músicas, e estamos a 5 minutos das 11 horas, e então vamos passar mais uma música, depois passaremos uma página de pub e a seguir viraremos com a nossa última hora desta manhã de terça-feira, dia 25 de junho de 2023, com as manhãs românticas. Vamos ouvir Susana, tudo tem um fim e um adeus. Isso é verdade. Então vamos ouvir esta bela canção. Des aisselles parfaites, ça n'existe pas. Sei que aquele dia vai chegar e com ele o fim da minha vida. Teus olhos, não penses em nada, só não.

Ora, la vie, elle est belle sur la Rádio Arc-en-Ciel, 11 horas e 5 minutos. Então vamos continuar com as nossas belas músicas até ao meio-dia, temos mais uma hora. E vamos já começar com uma dedicação que é da parte de Glória Teixeira de Oliveira para a sua, para a fama do animador e para seus amigos de São João de Belém que vão se reconectar. Agora eu vou passar aqui uma bela canção que tem por título Roberta Miranda, Eu Te Amo. Então vamos escutar esta bela música que é dedicada de Glória de Oliveira para a fama do animador e para seus amigos São João de Belém. Então boa escuta e uma ótima manhã que eu desejo a ela e que tenha um ótimo dia. Não vai impedir meu amor de lhe encontrar. Cartas já não adiantam mais. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar. Para mim não adianta tantas coisas sem você. Ah, então me desespero, por favor. Meu bem, eu quero. Sem demora de falar. Continuamos então com Rebeca, Vai Chorar Por Mim. Levas tudo a brincar, quando eu falo em mudar, simplesmente sorris. Estás seguro de mim e vais andando assim. Importa é seres feliz. Horas e 14 minutos e vimos ouvir a Rebeca, então vai chorar por mim. E vamos continuar com Maria de Barros e Valeira de Barros, e não consigo encontrar esta música, mas vou passar outra, e é da parte de meu amigo Gelmar, que dedica esta música a Manuelzinho, que está a chegar de férias e ele está à espera dele para trabalhar. Então vamos ouvir esta música. Seus conversadores está bem. Não conquista sempre. conversa doce está bem. Tratar moda ninguém. O amor dá mais valor. Capuchais, mos passa pá. Seis cacreta, toma de um flor. Deste logo e você está. Cacetine das paiões. Mostras também poeta. Boa geração, viola coquia. Diferente, vou filosofia. Meu coração, adeus, amor. Acabamos então de ouvir Ricardo e Henrique Tempestade e vamos continuar com uma bela música que eu vou dedicar e que é para todos os imigrantes que partam esta semana, que já mesmo hoje e amanhã, que há muitos que já viajam para Portugal e para quem vem também. Então vou passar aqui uma música que é do imigrante Graciano Sagra, Vem Devagar Imigrante, e que façam muito, muito cuidado por aí abaixo, porque há muita estrada a fazer e há muita gente por aí. Então vamos ouvir esta canção para todos os imigrantes que partem e para outros que vêm. Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta uma pouca sorte na estrada. Seu pai que tanto sofria. No... vida de amor, nesta lua estou. Seguir teus passos nesta boca paixão, para ser tua sombra, não deixar-te mais. Seria tão linda esta grande. taille et taille et c'est difficile de m'équiter. C'est ma terre et mon sanglier, ma famille, ma vie et le village où mon père est né. Mais j'emmène avec moi la demi terra. Se volo patate, se ti guerra, ci porto dans la cova. Maillot de la sélection, le maillot des champions. Sur mon dos je porte, s'il y a déjà les ayotas foda. Então a escuta da Broa da Mel, que faço eu sentir. E então estamos a 20 minutos do final da nossa emissão, que tem por título As Manhãs Românticas. Thank you. Ora, vimos de escutar então Broa de Mel, que faço eu sentir. E vamos continuar com o nosso Carlos Pires. É para Portugal. Quinhas, anda, pode para Portugal. Portugal, estava tudo igual, como eu deixei. Não quero lembrar agora, tudo foi embora, só eu fiquei. Se eu voltar a sair desta linda terra, prometo voltar. Minha terra sem igual, ó meu Portugal, para te abraçar. Campos bem floridos com os seus trigais, sempre verdejantes, com histórias tão bonitas no meu coração, mas já tão distante. A distância não tem fim, e mesmo lá longe, sempre a recordar. Por vezes na solidão, o meu coração pede para voltar. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Ora, então, 11 horas e 46 minutos e estamos quase a chegar à nossa reta final da nossa emissão, que tem por título As Manhãs Românticas. E vamos continuar então com mais uma música, e esta música é pedida da parte de Arthur de Chatanoff Soloá, para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, para todos os animadores, para todo o auditório da Rádio Arc-en-Ciel, e não esquecendo todas as pessoas que o conhecem. Ora, e vamos então passar aqui uma bela canção que tem por título Joana, Amanhã Talvez. Fazer olhos nos olhos, tanta

dar-me o último beijo, o aperto de mão que eu levo comigo, o teu coração, porque eu te protejo lá no céu. E se vires um anjo, serei eu. Se sentires um fogo ardendo em teu ser, te adormecer. Se sentes saudades do que é meu, então olha uma estrela que serei eu. Se ouvires o vento ou uma porta abrir, então serei eu que estou pertinho de ti para te fazer feliz. Estamos à escuta de Paulo Jorge, Fica em Mim, e será esta a nossa última canção das manhãs românticas. 11:56 e estamos na nossa reta final, e então daqui a pouco deixarei-vos com a RDP Internacional, e que todos fiquem bem aí desse lado com muita, muita saúde. Françosos, tenho de desejar um ótimo dia a todos e marcaremos encontro para sexta-feira, então, com mais uma emissão que tem pelo título Fim de Semana à Porta. Até lá, cuidam-se bem de vocês, façam cuidado que eles anunciam chuva para de tarde, bom, mas a gente é preciso um bocadinho de chuva, não é? Temos tido muito calor. Então, marcaremos encontro para sexta-feira próxima e vou-vos deixar um ótimo dia, bom apetite a todos e uma boa continuação de dia, dia 25 de julho de 2023. Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur.